Aviso, apesar do On Fire ter classificação livre em seu agregador, ele não é recomendado para menores de 18 anos, pois pode possuir um conteúdo politicamente incorreto. No mais, é isso, muito obrigado e bom cast. Canção Gaúcha. Carijo da Canção Gaúcha. De 25 a 28 de maio, acontece em Palmeira das Missões a 32ª edição do Carijo da Canção Gaúcha. São 4 noites de transmissão ao vivo com a nossa equipe da Web Rádio da Hora, trazendo a você todos os detalhes deste que é um dos maiores festivais do Rio Grande do Sul. Carijo da Canção Gaúcha. É só aqui. Na Web Rádio da Hora. A Web Rádio da Hora é um projeto de extensão do curso de jornalismo da UFSM Campus Frederico Westphalen. Acompanhe a programação no site da Agência da Hora. Web Rádio da Hora, o som que movimenta você. Estamos ao vivo e on fire! Bem-vindos ao seu papo de bar semanal, onde você encontra amizade, ofensas e piadolas, além de muito humor negro, porque ninguém aqui é racista. Junto comigo está ele, nosso mendigo profissional, o cara que quando acorda é sempre obrigado a falar para parar de tentar colocar fogo nele, Ramon! Para de botar fogo em mim! E também está com o nosso querido veterano aqui, né, meu padrinho de trote, cuja mãe diz que é especial e único, isso não o torna útil pra sociedade, Augusto Streck. Exatamente, eu sou útil sim e... vamos lá. Assim, o Augusto está aqui como, assim, participante honorário, porque a nossa convidada, na verdade, é outra pessoa. É a nossa convidada especialíssima, ela que tentou fugir do On Fire quase 3 semanas, mas descobriu que se correr o bicho pega, a mina que não gosta de que ferre o seu rolê, Renata Dornelles. E aí, gurizada, tudo bem? Tá. Tudo bom? Isso aí é calúnia, hein, cara? Isso é calúnia, cara. Eu não fugi. Eu não fugi. Três semanas você está fugindo. Eu não posso fazer nada. Eu sou uma pessoa muito tarefada. Nós não mordemos. Nós não. Eu falo por mim que a gente não morde, porque o Ramon. É que você tá vendo dúvida. Qual Ramon, fica aquela dúvida no ar, assim. Qual que é? Eu sou um amor de pessoa, só sou mal compreendido. É que ele é mendigo. Às vezes ele passa duas semanas sem almoçar, aí quando ele vê um pedaço da pessoa na frente, já vai mordendo, tá ligado? Eu ia fazer uma referência de Game of Thrones aqui. Eu sou mendigo. Eu sou mendigo. O Ramsey da vida? Hã? Na vida ele é os cachorros do Ramsey? Eu ia o cachorro do Ramsey. Eu sou mendigo, não sou canibal. Calma aí. Ok. Tudo bem. Olha, agora, antes de entrarmos no tema, nós temos o famoso momento Notícia Bizarra da Semana, onde eu botei aqui no Google Notícia Bizarra e nós vamos catar aqui uma coisa que eu quero que vocês comentem. Vamos lá. Pessoa super preparada, assim, tipo, tô catando agora. Não, mas é assim mesmo. É sempre mesmo. Na surpresa. É pra ser aleatório. Essa aqui, fantástica. Essa aqui, pô, acho que foi o Ramon até que escreveu, viu? Estamos no G1, Planeta Bizarro. O título é: mulher tenta entrar nos Estados Unidos com heroína disfarçada como nádegas. Ela levava 1,3 kg da droga sob as calças. 1 kg? Não, é que... 1,5 kg de heroína nas nádegas. Ela ficou parecendo a Nicki Minaj. Autoridades da fronteira dos Estados Unidos, no Arizona. É uma bunda tipo, do tamanho. Uma pergunta importante, era leg ou jeans a calça dela? Olha, aqui vai ser leg, é jeans, tem a foto. Já mostra menos vocês. Mal, né? Porque... Se fosse leg, ia ficar parecendo um negócio branco, ia ficar meio bizarro, né? Disseram que uma mulher tentou entrar no país vindo do México com o equivalente a $45 mil em heroína disfarçada como suas nádegas. Cara, essa é a bunda mais cara da história dos Estados Unidos. Não, é sério, eu quero ver, tem foto disso mesmo? Tem. A mulher, uma americana de 47 anos, foi parada pelas autoridades na quinta-feira quando passava pela fronteira a pé. Pelo amor, cara, que é isso? Olha, tudo que delícia, hein? Nem bonito é. Não, mas vocês viram o cara que tentou fugir da prisão vestido de Nazaré? Vi. Muito bom. É tipo, tinha que escrever isso em todo aeroporto no Brasil. Bem-vindo ao Brasil, regras, não há. Ô, falando bem sério, assim, quando a gente fala notícias bizarras, a gente nunca tratou os comentários, né? Então, dessa vez aqui... eu abri os comentários da notícia e vamos analisar, né? Denis diz, será que ela aplica silicone na veia? Ana Paula diz, Raimunda! Esse comentário é bom, ó. O cara comentou, mas ela não é boa de bunda. Na verdade, a bunda é uma droga. Só a gente não vai entender. O americano com bunda, os policiais logo quiseram investigar, como pode? Não, pera. Ah, meu Deus do céu. Amiguinhos, melhores comentários, certo? Melhor lugar... Notícia comentário, velho. Melhor da notícias comentários, sempre bem, é assim. Cara. Hoje nós vamos tratar o tema gírias. Gírias. Porque assim, a Renata, essa alegretense faca na bota aqui, faca na bota, na gaveta, no estojo, na mochila. Homem. Ela é... Em cima do armário, esqueci de do armário. Homem. Mas, homem. Mas o que é isso? Ela é uma pessoa que usa muitas gírias. Ela ficou conhecida na faculdade, na primeira semana, assim, como a pessoa das gírias. Tanto que eu demorei a acreditar que ela era gaúcha. Porque ela não parecia... É sério isso? Sim. Com certeza. Aham, imagina. Você tem muita gente de paulista. Primeiro alguém que fala rolê. É uma coisa normal no Rio Grande do Sul. A gente fala banda, vamos dar banda. Cara, é que assim, ó, só porque eu sou da fronteira, vocês acham que eu vou falar leite quente? Coisa assim. Eu não falo assim, pelo amor de Deus. Começou. Começou a tesourada. Pelo amor de Deus. Vamos andando aí. Quem falar bobagem hoje vai ser cortado. Sabe o volume dessa trilha? Não dá pra ouvir nada? Só o volume da trilha? Ou técnica? Isso tá me dando aflição, é sério. Técnica. Não tá saindo trilha, não. Tem toque com isso, né? Vai, só mais. Agora sim. Tudo bem, então. Vamos voltando. Eu tô com medo que esse cara acabe cortando dos cabos. Ramon, começando por você, o que você define como gíria? Gíria? Deixa eu procurar o Aurélio aqui. Ah, meu Deus. Aurélio é o nome do teu amante particular, né? Não, nome do dicionário. Dicionário que eu vou introduzir em algum lugar teu daqui a pouco. Orifício. Vícios no cérebro, que seu vocabulário é assim, ó. Eu quero um offensive. Errou. Please. Cadê? É no lugar tá de, muito baixinho, é, cara. É no lugar onde é no lugar de não bate sol. Tá, fala, define o que tu define como gíria. A gíria pra mim é, por exemplo, uma coisa que não entra dentro do vocabulário padrão, aquela coisa culta, bonita. Não, é o bagulho zoado. Bagulho zoado. Duas gírias num negócio só. E você, Augusto, o que você define como gíria? O que eu defino como gíria é palavras que são conhecidas dentro de uma cultura. Por exemplo, simplificando, em São Paulo... Tem mocota, tem o rolê que tá sendo... Mocota. A cocota. A Emily fala mocota, tipo, dá muito trabalho. Mocota. Tem o rolê que tá... Mas esse é muita mão pra falar. Exato, tipo, a gente fala muita mão, mas eles falam mão mocota. Muita mão, mocota, aí tem, tipo, mocota aqui no Rio Grande do Sul, mocota no, em São Paulo, Eu só enfim. Conheço cocota. Eu conheço cocotas, muitas pois cocotas. É. Nossa. E aqui no Rio Grande do Sul é muita mão. O nível de piadinha da PDR tá decaindo, tá ligado? Não, o negócio tá tenso. Espera até o fim do programa. É que o tema hoje não é muito ofensivo, tá ligado? Não ainda, pelo menos. Não então, ainda, a gente não... A gente nós estamos... Tu não precisa dar um jeito de fazer ele ficar ofensivo, é sério. Não, a gente não, gente, algum lugar vai ter ofensa. Ah, continua então a sua definição. Não, acho que pra simplificar, acho que é isso. Mocota em São Paulo, muita mão aqui no Rio Grande do Sul. É muita mão. Ótimo exemplo. Bem, Renata, o que você define como ela gíria? Que é esperta vai saber. Tá. Pra mim, tipo, gíria é tudo em todo e qualquer jeito que tu usa pra te, tipo, pra te comunicar entre o teu grupo, sabe? Porque... Pra falar com os negros. Lá na PAI, como é que tu fala? Como é que você fala na PAI? Com o pessoal especial. Ah, nossa. O nível... Meu, agora assim, ó. Tá, o Tim Maia e a Alcione, eles caíram de mão dada do céu, assim. De tão pesado que foi isso, teu comentário. Nossa, mano, olha. Desculpa, agora eu tô me sentindo até culpado por essa, cara. O nível deu um split S. Essa foi errada. Cala a boca, Augusto! Eu vou te dar uma pedrada, pelo amor de Deus! Eu vou tirar uma bota na tua cara! Desculpa aí se tem alguém que trabalha com defesa, porque eu tô mexendo mal por essa piada, cara. Vai ser demitido! Não! Vai virar o Kenny Braga do Samuel. O Samuel não suda na pá e ele faz assim, não. Vai, Silva! Vai perder a chance. Não é esse Samuel! Eu sei, caralho. Tá bom. Peraí, não, não, opa, qual é a... O que tá acontecendo, Tigrada? Para, você tá me deixando nervosa, não me olha assim. Bota aquela música do Barry White agora. Tá, mas o Cineco fala palavrão, tem que fazer um... Mas quem falou palavrão? Tu falou palavrão? O que tu falou? Não. Claro, falei, cara, quase que eu falei... Não, eu falei, cara... Quase que eu falei caralho. Eu falei, Tá. Aí carvalho. Ok. Aí aqui, ó. Tudo certo. Claro, com certeza. Tudo certo. Maui, tá bom. Eu defino como gíria, cara. Eu acho que são palavras... Eu juntei juntar um pouco. Eu acho que são as palavras que estão no dicionário. Ou que às vezes estão, a gente troca o sentido delas, passa a adaptar um grupo. Eu acho que é isso. Mas isso realmente é mó que tá tocando? E assim... É a trilha sonora que a gente tem, a trilha, não sei se sabe, assim, nós temos um jazzinho. Tá tocando outra coisa que não é diferente. É, a trilha, é que tem essa música que não ouve, ó, sobe o som, vai. É bom gosto, tá ligado? Aqui é... Discoteca anos 80, tá ligado? Isso não é anos 80. Essa música é muito legal, sério. Isso é 2000 já. Tudo bem, eu quero saber o seguinte. Isso é Mambo Number 5. Como dito antes... Eu cantei essa música no meu inglês, cara. Meu Deus. Como dito antes, a Renata nessa aqui, da Alegretense aqui. Alegretense. Da terra da faca na bota. E eu quero saber o seguinte. Eu quero saber... Eu sei que você tem. Gírias da sua cidade. O que tem lá em Alegrete? É que assim, é complicado eu falar uma gíria que tipo, é só da Alegrete, porque... Quando eu não vem na cabeça agora. Tá, mas da fronteira. Porque pra mim é uma coisa... Ranço. Patrão da fronteira. Fronteira? Como ranço. Assim, ranço? Ai, gente. Ranço. Ah, mas ranço é simples. Ranço é... Ranço é a pessoa que tá fazendo ranço? Não. Ai, não. Tu pega ranço da pessoa. É, pegou nojo. Ah, é, já tô ótimo sentido. Tipo, tu pega e tu vê assim, pai, que ranço essa criatura. Não, mas tipo, do onde eu conheço também usam ranço, aquele ranço pra outro sentido. Ranço é tipo aquela pessoa que tá se enjoando. É o contrário, a pessoa que tá se enjoando. Você não pegou nojo dela. Só tá. Ah, não, animado, o negócio tá é o ato de tu pegar nojo de alguém, tu pegar ranço. Inclusive, as pessoas que estão lá de São Paulo, só do Locomotiva 26, vai estar ouvindo isso depois, vão entender patavinas, né, cara? Vão entender ninguém patavinas. Tá te ouvindo, desculpa. Isso aqui tem um site depois, tá, amiga? Desculpa. Tá. Eu sei que você tem geek no tênis. Da qual ninguém ouve também, então é uma diferença. Sentiu um fire agora no corpo? Nossa senhora. Isso é um fire, é insulto ao seu programa. Eu só não te mando assim, ó. Porque eu vou participar dele, né? Não, porque eu vou ter que cantar depois, eu não tô afim de cantar, tá ligado? Tá. Agora vai me tirar do programa dela, acho que eu vou participar da Game of Thrones, ela nunca vai me chamar agora. Muito bem, Augusto, de onde é que você é, Augusto? Não tenho sou de Agudo, uma cidade muito grande, tem 15 mil habitantes. Cara, Agudo, a minha cidade tem 1.800. Ah, então é nóis, parça, assim, é só dando, só sendo... Alegrete Pisa, desculpa. Alegrete Pisa. Sim, é que Alegrete. Lá tem que ter bastante população, porque morre muita gente, né, tem que repor. Tem que estar repondo, né? 80 tipo mil habitantes, meu querido, desculpa. Beijinhos. 5 mortes por dia, realmente, a conta... Bah, meu, é na fronteira, não é Rio de Janeiro, sabe? Ah, porque a fronteira é bem tranquila, realmente, né? Mas não é bem na fronteira. Tem que aguentar os castelhanos na fronteira, já não, é. Não, tem que aguentar correntina, vamos ser honestos aqui, a fronteira, que é tem bravo. Um povinho na fronteira que pra dar um tiro na cara é 2 passos, né, velho? Gabriel, tu cala a boca. Tá, mas tu ir pra Palmeira... Tu cala essa tua boca, eu vim de Palmeira das Missões, falando... é a mesma coisa. Mas em Palmeira, dizer, Palmeira botou um pé, tira no pé, né? Não, sim. Eu só tô falando assim contigo porque tu não tá com a arma aqui, né? Não, a eu acho que não. A última... A última vez que eu fui pra Palmeira, eu não vi a cidade, porque eu tava dentro do porta-malas do carro. Então tudo bem, mas Augusto, da sua região lá, o que que fala? Ah, meu, faz tempo que eu não vou pra casa, que eu nem sei direito o que falam lá. Deixa eu pensar. Tu virou quase um paulista. Expulsaram, né? Eu falo mais gírias paulistas do que... Sai daqui, seu jornalista. Bah, meu, acho que esse é muito conhecido, meu. Eu não consigo pensar em um outro, mas paia fala muito lá. Paia. Paia. Paia, muito paia. Você é que paia. Besteira. Que paia. Que paia. Mas paia acho que é nacional, já tem no Brasil inteiro. É, acho, né, é muito paioso. É muito paioso, paiosa, paiento. É tudo assim, ó. Tempo julgação, entendeu? Paieiro. Paieiro. Bom, aí, né? Mas é o paiento, paiosa. Paiosa. Depois, paiosa, é. Aí, gato, mó paiosa você, hein? Tipo pega assim, fogo fácil. Só gasolina. On fire. Você, Ramon, qual é a gíria da sua cidade? Homem. Homem? Mas bah. Qualquer, independente, homem, mulher, é homem. Homem. Fala homem, homem. Mas tem uma que é, não é de agudo, mas é de condor. Afastai-vos. Essa não... Afastai-vos. Afastai-vos. Tradução simultânea, é uma conjunção da gíria afaste. Tipo... É uma afaste? É um... É um e vem do muita mão também. Tá, não é uma gíria. Afastai-vos é... É uma palavra que é usada como gíria. É uma palavra. Afastai-vos, irmãos. Tipo, mas não se... Perante esse grandioso chulé. Aleluia! Magneto. Posso ouvir um amém? Aleluia. Posso ouvir um amém? Glória, glória, aleluia. Posso ouvir um amém? Dízimo. Tô pagando dízimo aí, galera, de hoje. Brincadeira aqui, Evanege, evangélico também, que nós ouvimos. Foi mal. Eu tô vendo que você é espancado depois que eu saí da... Quando que tu não sai quase espancado do On Fire, sabe? Por mim, a maioria das vezes. A gente se pega na porrada sempre depois. Mas é tipo 5 minutos e depois... Fica... Uma... Olha, isso fica subjetivo, é. Mesmo. Assim, é. Cara, cala a boca, meu. Já era segredo. Assim, ó, vocês estão se entregando? Aqui, ó, 5 minutos de porrada sem perder. As gurias tão carentes de... Ah, um beijo pra as gurias. Calma, calma. Tá. Um beijo pras gurias, pra quem? Pra Gisele Bint. Nós temos aqui do lado, então, três estudantes de jornalismo, nossas não, três coleguinhas. Não, pra Gisele Bint também. Participante do Instante Geek, Lívia peraí. Lívia Trindade, quem tá ali? A Maria. Maria. Vitória Voldan. Ela vai voltando e vai voltando também. Nossa, vai, nossa, vai, nossa! Ela vai indo e vai voltando. Piada ruim! E temos Piada também... Nossa. E também temos lá aquela Tayane. Tayane, eu não acredito que tem o nome. Ela vai ter bater, olha ali, ó. É Tayane ou Tayane? É Tayane. Tem uma Tayane também. Não, cara, assim, tem Tayane, tem Tayane. Por que parece a Tayane? Ela é a colega na época a mini capetinha do curso de jornalismo. Porque tem a capetinha, que é a Helena, e tem a... Eles são parecidas. Cara, no começo das aulas a gente confundia elas. Não é difícil. Eu não, porque eu já conheci a Helena na mesma cidade que eu. Ah, sim, é da mesma cidade que tu, mas... A gente saiu 10% da população. É verdade, não é difícil. Deve ter você e os seus primos lá, tá ligado? Tá, Yane, você que está ouvindo no momento On Fire, não é difícil te confundir com a Helena. Vocês três, muito gatas as três, ó, nosso coração aqui, ó. E a Maria também não é difícil confundir com a Lívia. Tá. Exceto a altura e... Eu quero saber o seguinte, você sabe que fora do Rio Grande do Sul, zoou muita gente porque eu que a gente fala, né? Exatamente. O Masbá, as coisas... O Masbá, o Jay... Gatuna. Bah. Então eu quero saber, gírias que você não gosta. Que eu não gosto? Caramba. Além de trabalho. Te mostrar o trabalho depois. Ai, meu Deus. Mano, é sério, assim, ó. Eu vou... Ramon vem esperado hoje. Não, compre uma aliança, é sério, assim, ó. Desculpa. Porque a gente tem que se insultar, é parte... Não, isso não tá aparecendo. Não tá... Tá aparecendo. Esse programa, meu. Tá aparecendo tudo, menos não, insulto, a gente já estão tentando faz dias, né? Pela boca, meu irmão! Tá falando o quê? Estão tentando cancelar nosso programa faz dias. Entendeu? Mas, cara, uma gíria que eu não gosto. Eu não tenho problema com as pessoas falando gíria, cara. Mas tem alguma que tu não gosta, assim? Não necessariamente. Pelo menos não que eu me lembre. Depois eu vou começar a falar, daí eu começo a me lembrar. Mas tipo, agora... CLT. Essa eu não gosto mesmo. Tem gosto. Muito bem, então. Você aqui do... Ah, cara. Estrequina. Estracado. Stark. Strick no Fire também, Strick no Fire. É que os nossos colegas falavam muito. Strick no Fire. Strick no Fire. É muito feia essa gira. Que agora me lembrei, é muito ruim. O que é isso? Strick no Fire, não gosta dessa gira. Essa gira não gosta. O que é isso? Não, é, literalmente. Exatamente, a gente não sabe até hoje. Os caras falam, a gente não tem a mínima ideia. Pergunta pra aquele Strick no Fireoso. É. Fala com aquele Strick no Fireoso. Você já ouviu isso alguma vez, Renato? Não. Não, é porque você não viu... Os meus colegas veteranos deles. Restrick no Fire! Tipo assim eles falam. Como é que é? Restrick no Fire! Strick no Fire. Cara, eu morava com um desses meus colegas e a Wi-Fi da casa era Wi-Fi Strick no Fire. Eu não sabia, com a cabeça. Eu não sabia que ele chama de Wi-Fi. Tu não é o cara, tu é uma cabaça. Agora até, é um lixão moderno, pá. Tá, mas peraí. Vamos tentar entender. Se você é uma pessoa que fala Strick no Fire, manda no inbox da página do Que diabo Fire, quer dizer Strick no Fire? Alisson, um grande abraço ao meu amigo Ed Andrei, Moreira Visneves. Abraço, Eduardo Kreis. Como Ed, Baldasso, Moreira Visneves, Leonardinho. Então, um abração pra tu aí, meu. Um grande abraço também pro Eduardo Kreis, também fala essa gíria. E essa aí, cara. Pouco ortodoxa. pouco. Isso, Não, sem. Tecnofairosa. Renato Dornelles. A Renato Dornelles tá muito tecnofairosa hoje. Tá. Fica se quiser, eu não sei, mas enfim, tô só utilizando pra dar uma simplificada. Dá vontade de me enforcar toda vez que eu ouço isso. Não, cara. Ah, meu, é complicado. Assim, ó, eu não tenho gíria aqui, tipo, eu não gosto muito. Ah, nem vem, Tu fica a lendeira falando em gíria, eu preciso de um dicionário. Não, que eu não gosto de. Tipo, que eu não falo, tem. São poucos que eu não falo, não tem. Mas tipo o quê? Eu não falo do balacobaco, por exemplo. Tá, mas isso é gíria que é anos 80. Pitel. Pronto. É um pitelzinho, né? Mas é gíria, tá ligado? É uma gíria, não deixa de ser uma gíria. Tá, deixa eu imagina se tu tá na balada, ó. Tu tá na balada, lá, tut, tá tranquilo. Aí chega o cara assim. Oi, bruto. Qual é o problema de vocês, sério? Retardo. A gente tá fazendo SFX aqui. Simulação. Vocês fazem aí o... A gente não precisa nem do Matheus pra mandar ele embora, tá ligado? Oh, o Matheus tá todo desligado, não fazendo nem os efeitos hoje. Não sei nenhum efeito. Ele tá trabalhando nisso. Hã? Por que uma vaca? Tem a vaca na balada agora. Tá, não fala da Renata assim, cara. Matheus, não! Tá bom, então continuando. Tá, mas eu não respondi. Sim, tu é tonga, né? Então... Bãe! Por isso que eu adoro esse combo, programa. Combo ofensivo. Também, então fala direito que tu não gosta. Double kill. Tá. Double kill. Não, tipo, não é que eu não gosto. Obrigado pra participar do... Eu não... Triple kill. Multi kill. Ofensivo. Olha, o próximo... Vai, Renata. Pera aí, tem uma folha aí. Pera aí, ó. Renata, a rota? Hã? A rota? E ainda tem um é coraçãozinho. Agora, as pessoas que estão ouvindo não sabem, mas o nosso estúdio lá tem um aquário sempre de vidro. E lá, as três ouvintes que nós fizemos, que deu de plateia hoje, estão mandando mensagens em folhas de papel, tá ligado? Tipo... It's not penis boat, tá ligado? Super normais, tipo a rota Renata. Tá. É. Explica o Renata tipo a rota. Assim, sabe? É que eu É que assim, ó. A gente tem o costume de fazer... Arrotar. Janta. Lá em casa. E aí que tem... bom, né? Que dá pra ter comida em casa. Às vezes é sempre bom, né? De mim que nem tem o caso. Às vezes é sempre bom. Tá, aí quando dá, tipo... A gente desenterrou aquele joguinho da quinta série, tá ligado? A primeira que a rota tem que tacar o... Lá em São Paulo, não faz o fogo. Eu não sei como é que é o nome disso. É o Aue. Tá com o dedo na testa e fica esperando. Aue. Lá em São Paulo é assim, quando você arrota, tem que fazer Aue. Quem não fizer, tá tapando na cara. Exatamente, só que aí, tipo, a gente... Podia fazer isso assim, alguém arrota e o otário que não fala Aue, tem que tapar na cara. Aí, no caso, tipo, as que fizeram... Cala a boca, Augusto! Deixa eu fazer minha trilha. Eu vou fazer... Por que ele pode colocar como vaca que eu posso cantar? Porque ele é o técnico, pra eu permitir. Verdade. Não, eu quero aquele do burrinho. De novo, boi? Não quer sentido. Bem sério, assim, eu tô pensando em fazer a vinheta cala a boca Augusto agora, no próximo programa, tá ligado? Vai ter uma minha e uma tua, né? Pra equilibrar as ações, tá ligado? Não vai ter mais o Augusto, não faz sentido a vinheta. Vai voltar? Tá achando o quê? Cara, não. Vai demorar obrigado. Uns 10 programas pra gente usar isso de novo. Só um cala a boca, tá ótimo. Cala a boca! Magda! Tô bem, Renata. Tá, vai. Mas aí eu fiquei tipo conhecida porque eu pareço um alce arrotando. Alce arrota? Agora. Obrigado. Isso, é assim? Cara. É assim? É assim? Eu não sei, gurias, é assim. Segundo elas, é. Ok. Cara, essa trilha é mais. É o Shrek, cara. É o Shrek. É mais ou menos. E tipo... Olá, Fiona. É um negócio que vem de... Agora eu tô em dúvida. Você é Fiona ou você é o burro? Não, mentira. Ela pode ser o dragão, né? Fica aquela dúvida. Mentira, Renata. Não se deixe levar por mim, Renata é uma mulher bonita. Pode olhar no Facebook dela, inclusive mandem nudes. Sempre bom. Ô, louco! Tá aceitando, galera. Tá aceitando. Ó, diz que tá livre no mercado aí. Diz que tá livre no mercado. Ah, ela que tá falando. Né? A gente podia fazer a propaganda aqui da Renata, né? Já que ela tá solteira. Tá, meu, não começa. Estilo Uno, aquela propaganda de Uno, tá ligado? Tipo assim, ó. Vendo Uno 2003, duas portas, preto. Ô, meu, pera aí, vamos. 1.0. 1.0. Uno mil. Ah, Tudo bem, tá. Vamos lá, assim. Eu quero saber o seguinte, Ramon. Você é a pessoa aqui que já tem um... A sua personalidade já aparece muito no Fire. Assim, uma gíria que te defina. Defina? Uma só. Aquela. Especial. Zueiro. Zueiro. Isso não é gíria. É a gíria, sim. Ninguém utiliza isso normalmente. Quem é que utiliza? Não, cara, menos tu leva normalmente do que você fala na panelinha do bananal, pô. Eu acho que podia definir o seguinte, né? Gira talvez seja tudo aquilo que o Temer não falaria em discurso, tá ligado? Eu não falaria zoeira no discurso. Pode ser. Acho que já conta. Imagina lá eu, sei lá, 1000 câmeras. Bom, da CNN, né? Zoeira. A gira que me define é o que... Puto. Mais se encaixa é... Não, okay. Esse palavrão é assim. Aí. Cesarinho. Ai. Quarto som. E agora corta. Vai, agora vou pôr meu fone pra ouvir. Tá, eu só cantei... Olha que delícia. Eu lembro que eu cantei a abecedário da Xuxa na última, né? Foi... Eu tô pensando agora o que eu vou cantar, cara. Tchutchucão. Não lembro da música do Tchutchucão. Não lembro. Eu tô pensando aqui. Pera aí. A plateia. Eu gosto ouvindo. Disso. É muito adulto. Eu já segui a música da Peppa Pig, tá ligado? Plateia. Tá alguém ouvindo nós aqui? Tá. Eu já sei. Aí, ó. Uma ideia de música infantil. Não. Eu já sei. Não. A música... Não. Tem voz. Você aqui, não fala querido. Aqui agora. Não... Eu sou roxo nessa bagaça! Era! Impeachment. Além do mais, a plateia é a plateia. É quem, okay. Nos, é olha, quem nos mantém. Estou à mercê das nossas telespectadoras. Maria Fulda, ouvintes. Tayane, ouvinte e telespectadora. Final. E a Lívia. Superou, né? Não me importa. Tô vendo um soco na cara que ele vai levar depois do programa. Eu tenho que sair daqui e pagar um salgado pra ela, porque ela vai ficar muito puta comigo, cara. Não é música infantil, não vale. Isso não, não vale. É uma música infantil, isso é MC Serginho. Tá, eu vou cantar outra. Eu vou cantar outra então, que toda criança cantou quando era criança. Enfim. Não, abaixa o volume. Comprei uma eguinha, é minha e do Barela. O nome da eguinha, eguinha Mijoleto. Vai! Desculpa, cara. É o que eu me lembrei. Eu não posso dizer pra onde é que tu... Bom, pessoal, é isso aí. Não, peraí, tem mais uma ainda que tem que cantar, né? Eu não posso dizer. Preciso de ideias. Vai. Canta o Ariel. Canta a minha eguinha pra cotó, então, já que a... Plateia, tá, já que... Cara, é difícil lembrar de música infantil, eu tô ficando velho. Já que é tipo o Alzheimer pega, pá. A idade nunca vem só, né, gente? É, a idade nunca vem só. Peraí, tô pensando, música de criança. Tempo. O tempo pega todo mundo. Tempo. Ah, pode ser a música da nossa época de criança, então. Respira. Cara, poderosa, na linha do funk, glamurosa. Olhar de diamante, nos envolve, nos fascina. Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o som. Se quiser falar de amor, fale com o Martin. Dá sacanagem. Ô, sacanagem, quero palmas. Você sabe por onde feio. É que você vai? Você sabe, vídeo, eu não vou falar. Tá, cara, eu deu que eu lembrava, foi mal. Vamos voltar, bota o Betelho de volta, Passa. O que foi esses três aí? Muito bem. Tá, fala a gíria que tu define que tu não falou. É homem, porque quando eu passo, o pessoal olha e fala: nossa, que homem. Pode botar essa. Pode cravar isso daí no peito dele. Cara, que não, pode essa cravar. Foi mais incrível que a dele. Pode cravar do essa. Ramon. Que lindo. Não, mas pelo menos eu não menti. Pelo menos eu não menti. Eu menti? Sim. Pelo menos eu menti. Não menti. Não, a minha concepção não, então. Não é verdade. Mamãe falar isso todo dia para mim. Se não for ela, quem vai falar? Né? Então, o amor é tudo, pessoal. Pelo menos o amor da mãe, o cara tem que ter. Abraço, né, mãe, te amo. Tudo bem, então. Abraço Renata pra Dona Elis, do... o que tá difícil? Não conheço. Mas tem uma playa de... Eu também, eu tava pensando, começa com T e termina com onga. Não sabe qual. Isso é gíria. Não pode ser falado no discurso. Wow, I feel good. Pera. Ligou o modo Stephen Hawking. Fala. Fala, infeliz. Ranço. Falando isso, quando eu cheguei aqui, o Regis, nosso querido Augusto, que me conhece, que já morou na mesma pensão que eu, ele falava rinço, em vez de sabão em pó. Não é rinse. Olha, mais uma aí. Nossa senhora. Não sabia. Eu cheguei lá e ele falou, tu trouxe o rinço pra colocar na máquina de lavar? O rinço? Tenho duas frases que são a cara dele. Para seria budecanga. Incomoda mais que porco solto. Essas duas é original dele. E aí, vamos comprar um ingresso? Meu Deus do céu. Comprar um fest? Cara... Você é campeão! Eu não sei a gíria que me define, cara. Me ajudem aí, o que você acha que me define? Eu sou roxo, mas tem que ficar me definindo as coisas. Desgraça! Que isso? De acordo. Tô louco, meu! Eu acho que, assim, isso é a maior ideia errada. Talvez seja uma gíria que eu que me defina. Maior ideia errada. DR! Alô, Emily! O DR passa a ideia errada normalmente. Mó cota, cara. Agora eu quero saber o seguinte: já falamos as gírias que a gente não gosta, mas é as gírias que você mais gosta. Cara. Não foi, foi desgostoso especial. Vou te bater com uma bota. Vou achar uma bota no lixão. Primeiro tem que achar. É que ele mora no lixão, ele é um mendigo profissional, tá ligado? Mendigo, se é que não percebeu. É que assim, o Ramon, ele não é que ele seja um mendigo. Ele é um mendigo profissional, porque ele tem a opção de trabalhar, mas ele escolhe não trabalhar, entendeu? Eu incorporo... Eu venho aqui e incorporo o personagem. Tá ligado? É aquele cara que passa na rodoviária e fala assim, ô senhor, tem uma moedinha pra mim? O cara fala que não. Aí tu vai lá, compra a passagem e volta. Agora eu sei que o senhor tem moedinha, vai me dar, tá ligado? Tem que comprar um pastel lá. É, tudo é tático, tudo é estratégia. É a estratégia do mendigo, então. É, tudo volume é estratégia. Um, é, volume 1, tá volume 2. Eu vou escrever um compêndio sobre estratégia. O Mendicodex. Mendicodex. Mendigopédia. Mendigopédia. Cara, mas uma gíria que eu uso muito. Não vale palavrão. Então, já por começo, corta 85% do que eu falo. Por exemplo, eu uso muito o mó ideia errada pra mim. Eu adoro a mó ideia errada, acho fantástico. E, por exemplo, o nosso querido coleguinha Wagner, que acho que está ouvindo isso, se não tiver, depois eu vou dar uma surra de cinta nele. É óbvio que ele não está ouvindo. Ele... Vou deixar aqui. A gente sempre leva o pior. É que ela chegou pra mim antes. Natureza. Assim, ó, ela tem toda... Ela tem essa cara de bons elegantense, só que ela chegou pra mim no ouvido e falou assim, ó, Gabriel, o Fire é um lixo. Ninguém ouve essa porcaria, entendeu? É verdade. Até porque Linha de Fundo é o programa que mais audiência. E ele participa, né? Ai, vai começar. Linha de Fundo é o... Não, eles vocês perdem pra nós. Não, vai lá. Sim, com certeza. Ok, vamos comparar número agora aqui? Vamos comparar número? Tá bom, vamos comparar número. Quero ver. Vocês perdem até pro contracorrente. Ô, louco! Alô, Guilherme. Números. Nunca fiz o... Olha, o primeiro on fire. Foi ao vivo no Facebook, nós tivemos 180 visualizações. 180. Nós tivemos 300 e poucos. No primeiro? No primeiro não. Ah, no, mas não, primeiro, não, mas eu tô primeiro, falando. No primeiro. Ah, tá, e o auge. Tem quanto? 6? Eu não olhei mais. A gente tá indo pro auge. Tá, exatamente. Nós estamos, ó... No declínio, estamos no... Não, nós estamos no topo, rapaz. Nós estamos no topo. Peraí, volta assim, ó. Nós estamos no topo. Falou o alpinista morrendo congelado. Não. Falou, o poeta no topo falou. Vocês estão caindo, Nós estamos no topo do topo, rapaz. Agora, peraí, agora todo mundo junto se junta pra falar mal do Stunting Geek, vai lá. Não tem. Ó, perde pro contracorrente também. Cara, a gente pede pra todo mundo. Que eu posso... Pelo menos é sincero. Eu quero. Que ninguém ouve, eu nem sei do que estão falando. Oh, agora eu tive uma ideia. Nós vamos fazer a vinheta Hello Darkness, My Old Friends. Assim, eu nem vou tentar me defender, porque, né? Não, vamos dar conta que eles vão fazer hoje o primeiro programa ao vivo, inclusive. Ouçam o Stand Game. Ouçam. Eu nunca vi. Vai ser só sobre o... Vou fazer o merchan. Vai ser sobre o Groto no Acre, né? Aham. Ó, eu nunca vi, eu não sei. Ramon, cala a boca, deixa eu falar. Cala a boca, Ramon. Dá uma bica na cabeça. Pudim na melancia. Tá, o nosso programa tirar vai a bota, ser... Eu vou trazer uma pedrada pro próximo programa pra fazer, tipo... Vou mirar em você. Tá, tu acha que vai voltar agora? Tu acha que vai voltar pra cá? Bah! Bah, sinto meu mendigo. Então tá, sabe o programa do Game of Thrones? Agora eu quero saber o que ela vai falar. Agora tá, a gente vai falar de 13 13 Reasons Why, que é a série nova da Netflix. Nova vírgula, né? A gente ia fazer esse pedido desse programa, acho que duas semanas atrás e deu... Atraso. A gente ia fazer agora e é isso. Bem-vindo à rádio. Vida que segue. É isso. Vida que segue. Olha a linha de fundo aí. Os caras dizem que fazem programa, ficam um mês sem fazer. Aí quando volta, falam do Inter na Série B, tá ligado? É só isso aí. Pois é, assim, ó. É realidade, né, cara? Base colorado, é verdade, segunda, é verdade. Caso terça, mas enfim. Melhor vinheta! Eu tô me... Melhor vinheta! Eu tô me sentindo mal porque eu sou o único colorado aqui! Nós estaremos na Série A, jogo André, tão dedé! Se ferrou, colorado! Não fomos nós que caímos duas vezes pra Série B. Ah, e tá, né? E agora vocês estão aonde? O tempo passa, agora... o tempo voa e a poupança do Bameirinhos continua numa boa. Muito bem, vamos voltar. Série B enquanto... Vira que você gosta, vira que você gosta. Cara, que eu mais gosto... Xuxinha Boy. Também, isso é importante. Mas assim, é só em certos momentos mais privativos, se é que vocês me entendem. Tipo... Vai, Xuxa! Cara... Oxi. Na minha cara! Fale por si, fale por você! Não, nós estamos simulando, estamos simulando. Os caras estão querendo fazer SPM já. Que? What? Eu não vou falar isso. Super Polícia Militar, né? SPM. Vai. Mas Oxi. Oxi é massa. Oxi é legal. O Hitler tem um... O Hitler fala... O nosso querido coordenador, que ele fala... Ixi. Ixi, Maria. O Nau é um exemplo de gírias. Peraí. Abraço, Nau. Se ninguém passar o controle desse cara, vai chamar ele pro VAR, cara. Não, vamos chamar. Vamos chamar. Esse maluco é uma pérola humana. É uma pérola humana, é verdade. É uma pérola mesmo. Não, na verdade tem a nossa colega que é a pérola, mas ela não é a pérola humana. A pérola humana é o Nau. Ela é a pérola. Inclusive, um abraço. Mas... Não, tá ouvindo. Um abraço também pra pérola. Ela nem conhece a gente, na verdade, né? Mas um abraço. Mas um abraço pra ela, do mesmo jeito. Tanto faz. Enfim. Abraço pro Nau, ele tá nos ouvindo. O Nau pode ser. Abraço pro Nau. Do jeito que vocês falam que ele deve ter outra dimensão agora, cara. Ele nem liga. Eu tenho a impressão que ele é resultado das tentativas de... Eu aposto que esse cara acredita na teoria da Terra plana, cara. Eu aposto. Olha... Não é de se duvidar. Chamamos ele aí. Tá, mas vamos lá. Renata Dornelles. O que você gosta de dizer, cara? É o Bá, velho. Bá. Porque não, para de mentir. Pode trazer o manualzinho. O Bá é massa, mesmo. A aula inteira da Renata é um manual de gírias, cara. É sempre um vocabulário diferente. Tem dia que ela vem mais mineira, tem dia que vem mais paulista, assim, mais carioca. É de lua. Hã? É de lua. É que cada dia a gente resolve. Não, é de mapa. Boa. Nossa, mano. Boa. Cadê os ouvintes? Estão ouvindo ainda? Badum. Olá. Tô nem aí pra gente. É isso aí. Tá, vai lá, Renato. Especifique. Tá, é que assim, ó. Depende muito, mas eu uso muito Bá. Porque ele tem uma variedade de... Pois é, né? De entonação. Tem entonação que dá pra tudo. Né? Tipo assim, eu e você tem uma situação parecida. A gente acorda de manhã e olha... Tu vê o nariz, tipo, mano, ele tá muito grande hoje, cara. Bá. Não, mas isso é a realidade de todos os dias, aí faz, né? Ao mesmo tempo, porque nós, como os gaúchos aqui, isso é natural. O Bá faz parte da gente, assim como o Tchê. Tanto que os paulistas falam Bá também. O Vitor, que é paulista, a Emily, tudo falam Bá. Mas isso é um paulista falsificado, né, cara? Não, mas eu digo assim, tu tá virando paulista também, né? Com certeza. Como eles estão virando gaúchos, nós viramos paulistas. Ah, eu não. Eu tô cada vez mais gaúcho com o tempo. Vamos pra você. Mas tu vai torcer pro São Paulo? Jamais. Não, eu acho que vai. A União Federequense pra sempre no meu coração. Abraço ao União Federequense também. Abraço ao Cantarelli. Quer mandar um abraço pra tua avó também, Gui? Mandou um abraço pra todo mundo. Abraço, lógico de você. Abraço pra minha avó. A conclusão do programa é que o Augusto é uma prostituta paga, né? Não. Porque ela manda abraço pra todo mundo. Merchan. Tá ganhando alguma coisa pra estar aqui, cara? E você, tu tá? Eu tô ganhando horas e você? Hora eu e você? Eu tô ganhando conhecimento. Ah, treta! Adoro! Ramon. Treta é uma boa gíria. Treta. Só que tem o perigo de você falar teta, né? Você pode errar. É, o cara tá lá no meio da briga, né? Teta. Se for a briga feminina, talvez. É, talvez. Não, banheira do Gugu. Umba, umba, umba, ei. Umba, umba, umba, ei. o Matheus, viveu essa época. Ó, o Matheus acordava do meio cedinho pra assistir Banheiro do Gugu. Tá vendo a Nana Gouveia, deixar o sutiã cair. As meninas da banheira, elas já viam sem sutiã, tá ligado? Já viam aquele frouxo, era só dar um puxãozinho, sempre. É, pior que era verdade, cara. Muito bem, agora nós estamos aproximando do horário de fim. O meu pai tá me ouvindo na rádio. Meu Deus! Abraço pro pai como da Renata. Como é que é o nome do teu pai? É o João. Alô, seu João? Ai, meu Deus. A sua filha é uma desgraça. A sua filha é uma vergonha nessa faculdade. Olha, desculpe me uma dizer. Vergonha. Aqui, desculpe me dizer. O quê? Ele vai me responder. Estamos com uma comunicação ao vivo com um link ao vivo com o pai da Renata. Link ao vivo com o João. Responsa, hein? Bah, pai, responde. Não, mentira, sua Renata é uma. Sua Renata. Ah, Renata, peraí. Sua filha Renata é um prodígio da faculdade. É um amor de pessoa. Não é porque ela tá com a faca no meu pescoço agora que eu tô falando disso, tá? Ela é muito, realmente, ela é uma pessoa assim fantástica. Não consigo chegar na faculdade sem olhar pra ela assim e falar, meu Deus, eu quero ser como ela quando eu crescer. Renata, larga a faca! tá encostando aqui, tá doendo? Saiu, sinto muito. A polícia vai procurar ela ontem. Aí ele mandou um abraço pra vocês. Seu João, é coração de ouro. Tá, meu pai, já sabe que meu pai... Seria muito pesado já, se fosse de ouro. Já escolheu um bom comigo nesse programa, tá? Será que não vi desde o começo? Provavelmente. Tô não, ferrado. Porra! Desde antes do programa que tava zoando ela. Pois é, né? Mas olha só, falando bem sério, eu acho que talvez a gíria que eu mais gosto de usar, assim, entra o treta, entra uma ideia errada, mas tem algumas que são muito clássicas da gente na sala falando assim, tipo... Eita! O eita é perfeito pra qualquer situação, cara. Sim. Tipo assim, passou uma pessoa muito bonita. Eita! Passou uma feia? Eita! Eita! Não, aí a pessoa caiu no chão. Eita! Não. Então... Ó, o gol chegando! Eita! Tirei o zero na prova. Eita! Pedro Rocha pegou a bola. Eita! Da Alessandra batendo o pênalti. Eita! Que legal. Vou fazer assim um... Eita! Tá ligado pra ele da pesada? Ah! Ah! Nossa senhora! Nossa! Ah, velho. Ficou errado isso. Renato, seu pai falou mais alguma coisa? O que ele falou? Eu vou até te mostrar agora. Diz pra eles que a raça buena não nega. Alô, pessoal da Alegrete aí. Alegrete, né? É Alegrete. Fala Alegrete, por favor, não me esfaqueiem quando eu saio na rua, eu agradeço, assim. Me deixa, pelo menos me dá um vestido lutado, me dá uma faga também. Tipo. Tu tá a 500 e poucos quilômetros de distância, então tá suave. Tem você aqui. Tá, mas é só eu pôr enquanto, não, né? Não sabemos. Tem outros alegretenses. Tem mais uns três alegretenses aqui, na real. Assim, o seu pai... Deixa eu pegar. Você tá falando aqui com seu pai? Sim, talvez não seja o pai dela, porque ela soa como Daddy. Então ele pode dizer que é outra coisa. Daddy. Só que assim, me defina seu pai, ele é alto, ele é baixo? Eu posso apanhar dele, qualquer coisa que... Então, existe essa possibilidade, sempre, né? Desculpa. Não, mas tipo... É possibilidade sim. Eterna. Não, tipo assim, se ele for um cara do tamanho da Tayane, eu não preciso me preocupar, né? Não, cara, ele é... Ela vai te encher de pancada, tipo, quando sair do céu. Eu tenho a cena mais comprida, eu corro, tá ligado? Já tá anotando teu nome, capaz de ganhar. A Tayane já tá anotando teu nome, vai dar uma facada na perna. A Tayane... Ela vai chutar minha canela, tá ligado? A Tayane é baixinha, mas é mais focada do nós, né? Não. Pois é. Ela pode me capar com o dente, né? Nossa! Olha assim, ó. O massa é a reação do público, lá tipo, bá, eita, bá! Pesado! Pesadíssimo! Alô, Tayane! Queremos você aqui. Coitada guria. Olha só que gosta dela. Coitada é um amor de pessoa. Já... Não, cara! Não é não! Assim, ó, a Thay... A Thay não conhece a palavra amor. A Thay tá me no surpreendendo. No máximo, sexo. A Thay tá me surpreendendo até daqui agora. Daqui a pouco ela vai entrar aqui dentro do estúdio. Vai. Vai. Eu tranquei a porta, vou dar barra de ferro, tá ligado? Tô sentado agora, ela consegue dar um soco na cara, mas... Ô, Thay, eu se fosse eu não deixava assim, ó. Eu esperava esse guri sair e ver o programa de soco na cara dele. Pesada. Real. Essa foi pesada e baixa. Essa vai ser a minha reação, tá assim, ó. Eu tenho medo de ver a Helena junto. É que se fosse só pesada, podia confundir com a Renata. Bah! Oh! Ô, oh, tô botando uma sequência de Ovense agora. Tá muito bom. Tá acabando o programa. Tô inspirado. Eu tô testando o quão ofensivo eu consigo ser, tá ligado? Comigo? É um teste. É um teste Shaolin, assim. Que tem que usar um campo de testes. Tem, é bomba nuclear, não, tá ligado? Tem que usar uma parede de proteção, porque senão daqui a pouco eu dou um coice nesse menino, entendeu? Assim, ó, o meu objetivo é chegar na faculdade um dia e tocar na fonte, tipo, ó, sabe aquelas alarmes de bomba, assim? Uou, o garoto chega e começa assim, não! Como é que vai fazer o alarme? Cara, isso parece... sei lá o que sabe que isso parece, mano. Bom. Não, não parece um alarme de bomba, desculpa. Desculpa, amigo. Vamos dar fim ao programa. Legal, o Matheus não participa o programa inteiro, né? Aí quando é pra me zoar, ele participa, né, desgraçado? Isso aí é... A intenção é ter zoado. Tá, eu tô comprobatório aqui, né, rapaz? Tá, eu acho que vamos dar o fim pro programa. Que então, já estamos chegando. Assim, né, a gente começou a atrasar, a gente começou 4h15, né? Por causa de uns problemas com a live, que acabou nem rolando, né? Porque o Ramon não carrega o celular dele, né? É, porque o meu também não funciona e o seu também não. Não, o que eu posso fazer? E aí? Não, só vai funcionar, só funciona o som, não sei por quê. É, porque o celular é uma porcaria, só não funciona o som. Olha, quem falando, meu? Quem que deixa no celular? Tu não funciona teu olho e usar óculos de grau de 16 e quer falar do meu celular agora? Eu não posso fazer nada nessa câmera. Pelo menos a câmera dele funciona. Eu fico defendendo de fábrica, né? Dá-lhe cegueta. Desculpa aí. Ô, pai. Mais um. Sacanagem, né, pai? Sacanagem, né, pai? Mas tudo bem. Mentira, Daddy John. Daddy John. O Gabriel. Você chama outro pessoal de Daddy ou só o Daddy? Hã? Ele é Sugar Daddy ou é... Sugar nossa, Daddy. Péssimo. Péssimo, né? Nossa péssimo. Senhora. Assim, ó, eu nem vou te responder, porque, nossa, foi horrível. O Augusto, né? Chegou, desculpa, a ficar quieto, ele é tão ruim que só foi assim. Bom, assim, ó, que é tanta bobagem que a melhor resposta é o silêncio, sabe? Então, exato, exatamente. Sim, ó, não ficar na tudo bem, então, aqui. Ramon, suas considerações finais sobre o programa. Bem, mais um programa que nós não fomos tirados do ar. Então ainda, né? Deu muito certo. Agora a Renata vai fazer os contatos dela pra tirar do ar, tá ligado? Tipo, ó... O Gabriel tá aí, ele mora no lugar ali e tal, não sei o que. Só uma bica na orelha e uma facada no bucho e resolvemos isso aí. Tu acha que eu preciso de contato, meu querido? Ô, louco. Turn up, for a... Não fala nada. Ah, uma coisa, as pessoas que estão ouvindo o On Fire... Eu peço desculpa pra vocês, tá? Quando a gente ouve as vinhetinhas, é porque realmente a gente tá ouvindo, é ao vivo. Tipo, não é editado depois, a gente tá ouvindo essa porcaria agora. O Matheus é realmente lerdo. Augusto, coitado do cara. Eu acho que o programa foi muito proveitoso. Todo mundo tirou muitos conhecimentos. Assim, ó, foi um programa de audiência máxima. Pode até chegar a linha de fundo, a gente pode conversar depois sobre isso. A verdade é que ninguém nunca passa o ar do mate, né? Então, é verdade. É de fato, alô, de Daniela, fato. nossa estrela Daniela. O programa tem muita gíria também. Nem vou falar nada, né? O coração de milhares. Não sendo zero, agradeço secretos. O convite. O programa é... Renata Poderosa. Muito bom, eu tô falando, ninguém tá prestando atenção, mas tranquilo. Ninguém se importa contigo. Valeu, pessoal. Quer saber de ti, cara. Podia estar xingando a gente. Pode sair. Ai, meu amor. Foi mal, cara. Coitado. Os humilhados serão exaltados. Yeah! Consideração final. O cara falou assim que eu não vou mandar essa galera. O programa é muito bom, é valeu pra me convidarem aqui cagando pra opinião do cara. Não volto mais pra cá. Não, tava nem aí. Tudo bem, Renata Dornelli, essas considerações finais sobre o programa. Pode fazer o jabá do Stand Geek, horário que passa. Tipo agora. Ô, Matheus! Não escolhemos assim, né? É que ela soltou um pum aqui, parecia uma vaca. Assim tu força a amizade. Muito metano. Aue, aue. Aue. Aue. Perdeu. Vem cá. Sai fora. Sai fora, gurizão. Tá, então, tipo, proveito nenhum do programa, né? Fazer o quê? Nós reunimos aqui um belo glossário de gírias, nem vem. Tá, isso é... Tá. É, e de insultos também. Insultos também. Tipo, tu coleciona insulto pra mim, né? Mas tudo bem, o que eu posso fazer? Foi meio você colecionou alguma coisa ainda de fracasso, né? Tá tenso. Tá, enfim. Ai, o que mais que eu vou falar depois dessa? Não tem mais o que falar. Encerra o programa. Eu só vou fazer. Peraí. Encerra o programa. Ramon, cala a boca! Obrigado. Tá, eu vou fazer isso que eu gosto de assistir. Tá, viu? Pessoa agradável. Pelo tá. Menos um, né? Cala a boca, Gabriel. Tá, assim, ó, antes de encerrar essa porcaria. vocês. A gente lutou tanto pra ter esse programa chamado de porcaria. Só a gente pode chamar de porcaria, entendeu? É, só então, nós. Então, que... só eu posso chamar. Só eu posso falar só do nós, programa, entendeu? É só nós que produzimos essa porcaria que a gente pode chamar de porcaria. Mas eu falei só... que é legal. Eu só que eu que posso é falar do meu programa. Então, vocês querem, deixa eu falar do meu programa agora. Obrigada. Vai, vai, tá, calma. Fala dessa Josca. Josca, pirosca. Vocês esperam. Pouca vergonha. Cala a boca. Trefe, vida torta. Eu vou tirar um filho da testa daqui a pouco. Vida torta. Tá, daqui a... às 4 horas vai... às 4 horas vai começar o Stunt Geek. A gente vai falar sobre o 13 Reasons Why, que é a sériezinha da Netflix. Lá, eu já falei disso. Mata? É, tu vai... é, guria se mata. Tá, isso aí. Tá, e aí vocês... Deixa eu resumo, lá. Galera. É, resumo, galera. A gente vai falar a respeito e a nossa opinião é... sobre a série e tal. É isso. Ah, tá, muito bom. Mas vai estar toda semana ao ar, às 4 horas da terça-feira? Isso, toda semana, terça, das 4 horas. Live no Facebook ou só na rádio? Olha, agora a gente tá meio... Tá, a live tá, a gente tá devendo, né? Porque o negócio tá complicado, mas... É, quer dizer, era gravado, né? Agora vai ser ao vivo. É, mas... Agora hoje... você tá aprendendo com os bons aqui que fazem ao vivo e agora é, só repetir, com os especialistas, né? Aqui. Tá. Tá. Ela é terrorista, é especialista, veio de alegrante com a faca na barriga. Gabriel, assim, ó. O dia que tu conseguir fazer uma, tipo, na hora, assim, ficar bom, eu te dou os parabéns, porque, olha, tá complicado. Real, falei, o meu negócio é ofender com palavras, não com músicas, né, essa é a moral. Tá, mas então... tu não conseguiu ofender com nenhum dos dois, só tentou não, entender. Não, imagina. Uou, treta. Tá gravado, tá? Tá, tudo bem. Não sei se você sabe, mas foi ao ar e também é gravado. Ok. Vai ao ar no site. Ok. Depois você pode ouvir. Tá, mas tem uma larga diferença de tu tentar ofender e tu conseguir ofender. Você pode ouvir depois da butinada na cara que tu levou aqui nesse programa. Ok, tudo certo. Tá, encerra. Mentira. Mentira, a gente gosta da Renata, então... Vocês sabem que a gente já ouvindo isso aqui, que é tudo amizade, ninguém fica bravo de verdade. É tipo o clube da luta, é 5 minutos de porrada e depois a gente depois é amizade, amigo. Depois se, a gente se você se aparecer uma notícia assim que estudante foi... Esfaqueado. Não. Isso aí é o Nicolas por ter falado do Polivalente lá no último programa. Falou que era o CIEP era um presídio, essa coisa. Tudo bem, então obrigado à audiência que ouviu, obrigado às ouvintes que estão aqui do lado, a Maria indo e voltando, a Tayane Capetinha e Lívia Santíssima Trindade. Obrigado por estar conosco, obrigado a quem vai baixar depois no site Locomotiva 26. Amamos todos vocês com o fundo dos nossos olhos. E... escuta o Stunt Geek! A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Esse podcast é distribuído por Locomotiva 26. Acesse locomotiva26.com.br e confira o restante do nosso conteúdo, como Locomocast, Literativa e muito mais. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hand on